Olha nós de volta aqui, olha nós, olha nós. Olha nós de volta aqui. Depois de 5 anos. Depois de 5 anos. Olha nós aqui mais uma vez. JF tá de volta, nego. JF tá de volta. Sim que é, sim que é, sim que é, sim que é. Betinho Fonseca, André Guedes, Juninho Braga, Sancha Guedes e eu, Marcio. Aham, é desse jeito. Oh, Feliz Colo, tudo pro rei, tudo pro rei, tudo pro rei. Juízo, juízo, é desse jeito. Pregando a realidade das ruas, desse jeito a velha escola tá de volta. Tem, ha, desse jeito, ha. Escola, tô de boa, sacrifício omitido na terra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pendurado no madeiro, tudo para a glória dele tem. E repita que a palavra é positiva. Seja todo homem mentiroso aí sem filosofia. O caminho do ímpio é abominável, mas ele é mal que segue a justiça. O final não é como a cúpula do Vaticano. Justo final só quer justiça. Para o mundo, o final não usa o rap como moda. Vaga de calça larga ainda diz que a palavra. Juízo, a velha escola voltou. Velha escola está de volta. Toda honra e toda glória, Senhor.